outro meu. Tango, Whisky, Yankee, Uniforme, chama Recife, 2685. Mano, 2685, boa noite, ó. Boa. Confirme para o Salvador. Autorizado, chama táxi, uma mesa 4. Tan 3305 passa o Morro de São Paulo, vai iniciar o voo sobre a água, reautorizado para 2000. 3398, controle, meu cordial. Vamos ajustar o no 022, vamos partir direto Duna, descendo para 4000 para o ILS. Visto no zero, curva direita, saída da El, leida após leida bridge, controle 1120-8, transponder 5530. Autorizado Guarulhos 360, via hotspot, voltas 1-6, da El, leida bridge, decola visto no zero, controle em 208, transponder confirma 5730. 5530. 5530, mesmo acesso. Quarta direita, ponto de espera 18, meia dúzia, 1022, boa viagem. Novamente. Tráfego copiou o cotejamento da reta 7. Afirmo, está correto, chame pronto para puxa e acionamento. Chamarela na sexta sete. Do 4235 Salvador. Ajuste no 022, desça para 6000, chegada bom. Rondon, Gol 604, decolando, se escuta, boa noite. Boa noite, Gol 604, está em contato, radar. Desça para 2.000, sem restrições. 2.000 sem restrições, a provisora 398. Três 305, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, chame a torre, 1186. 186, muito grato pela coordenação, 3305. Azul 4235, desça para 3.000, sem restrições. 3.000, sem restrições, 4.000. Azul 4235, velocidade 210, número 3 para pouso. Voo 1604, chame Recife 2685. 2685, aqui, obrigado, vá. Boa noite, 3305, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Está autorizado a aproximação em LS. Boa noite, está autorizado, 3398. Azul 4235, desça para 2.000 pés, livre LS. 2.000, livre o ILS, 4235. Ciente, 3398, reduz a checa trem, torre 1186. 186, boa noite, boa, muito grato. Azul 4235, completar a redução para aproximação, cheque para pouco. Iniciando a redução. Azul 4235, localizador em aproximação, chame a torre 1186. Muito obrigado, até já. Boa. Salvador, 3398, livrando agora na Alfa, Francisco. 3398, táxi via Alfa, reporte antes das letras. Alfa, reporte antes das letras, 3398. Autorizado, Epson Taxi. Chamará, 47. Chega. Autorização, senhor, para Guarulhos. Autorizado, Guarulhos, nível 360, pêndulo 10, pista no zero, curva direita da El, Leda, após Leda Bridge, controle 1208, transponda 5533, Oceania 63, 13. Pouso na zona, para a curva direita da El, Leda Bridge, pêndulo 0, controle 1208, transponda 5533, Oceania 63. Então 4, chama a tropa, chama 63, 13. O 383398 vai observar a aeronave da Webjet puxando no portão 5. Após a mesma liberar o setor da Juliette, ingressa na mesma para o portão 8. Kilo 43. Alfa Kilo 43, 43.